quarto cheio de foto, guardado no fundo do meu armário, e resolvi abrir. Polaroid manchado da gente junto, abraçado, sentado na cama, vendo o sol subir. Teu sorriso brilhante no topo da roda gigante, segurando com cuidado a torta de chantilly. Meu olhar preocupado, te olhando adiante, perguntando se aquilo não ia cair. Memórias são só memórias, que fotos contem a história do que eu quis construir. Onde quer que tu esteja, não importa que eu cante, porque você não vai mais me ouvir. Tô correndo, mas tô sempre no lugar, eu passo atrás de poder te alcançar. Eu vou, tênis sujo e rasgado de fugir da dor, mas me espera amor, mas me espera amor. Tô correndo, mas tô sempre no lugar, eu passo atrás de poder te alcançar. Eu vou, tênis sujo e rasgado de fugir da dor, mas me espera amor, mas me espera amor. Minha mãe me dizia, filho, segue o ditado, quando era pra ser, será. Então desesperado eu olho pra todo lado, mas eu não te vejo lá. Quando eu penso na vida, acho que eu tava errado, mas demorei muito pra me ligar. Sinto o tempo parado, que já foi passado, e não dá mais pra eu voltar. Memórias são só memórias, que fotos contem a história do que eu quis construir. Onde quer que tu esteja, não importa que eu cante, porque você não vai mais me ouvir. Tô correndo, mas tô sempre no lugar, eu passo atrás de poder te alcançar. Eu vou, tênis sujo e rasgado de fugir da dor, mas me espera amor, mas me espera amor. Tô correndo, mas tô sempre no lugar, eu passo atrás de poder te alcançar. Eu vou, tênis sujo e rasgado de fugir da dor, mas me espera amor, mas me espera amor.